anticipated moment in racing. Fala, galera do Truad, vamos começar então a nossa edição número 79, né? Uma edição bem especial e diferente aí. Tivemos a Xfinity Series em Michigan no sábado à tarde. Tivemos também a Truck Series em Gateway no sábado à noite. E hoje tivemos a Sprint Cup, né? No, em Michigan, a corrida mais pipocada, a corrida que mais teve interferência da chuva aí. Interferência dos céus veio a interferência hoje lá em Michigan. Estou falando hoje que estamos gravando logo após a corrida, né? Depois daquele parafartel todo que aconteceu lá em Michigan, nós resolvemos gravar, deu tudo certo hoje de gravar, então estamos adiantando a gravação, né? Bom, o Elião vai estar comigo hoje, o Elião está comigo, o Guilherme não vai poder estar com a gente, ele falou que só depois das 9 horas, quem sabe ele aparece mais tarde no bloco da Sprint Cup ou da Xfinity Series, né? O Thiagão tá descansando, que ele assistiu as 24 horas de Le Mans. Ele ficou 24 horas aceso, ligado, parecendo uma coruja. Então ele precisa dormir, que amanhã tem que trabalhar. E o nosso amigo Pedro Mugarte ainda está sem internet, ainda perdido lá no meio das fazendas do Mato Grosso lá. Vai lá saber quando ele aparece de novo pro mundo, né? Ainda tá meio perdido lá. Se bem que ontem à tarde ele deu uma sarrapiada na internet aí. Ele apareceu. Elião. Vamos começar então, né, a gravação. Vamos falar sobre o que aconteceu lá em Gateway, né? Vamos começar pela ordem cronológica das categorias, né? Da menor para maior. Então vamos começar em Gateway, né? A Truck Series. A corrida aconteceu lá ontem à noite. Demorou a corrida também. Foi atrapalhada pela chuva, né? A chuva atrasou. Teve um grande atraso na corrida aí. Foi cerca, se eu não me engano, 2 horas, quase 3 horas. E a corrida foi começar à meia-noite e meia. Corrida começou, né, estava previsto começar por volta de 9, 9 e meia, foi começar, era meia-noite e meia, então tivemos um grande atraso na largada também, devido à chuva lá em Gateway. Mas lá também a chuva veio, caiu, e depois ela não voltou mais, né, a corrida aconteceu normalmente na sua totalidade aí. Bom, vamos falar então já, né, do vencedor. Não se assustem, eu vou falar quem que é o vencedor. Cole Custer foi vencedor. Segunda vitória em 12 largadas do Cole Custer. Primeira vitória, claro, em Gateway, né? Sua primeira vitória havia sido em New Hampshire o ano passado. Coincidentemente, Elião, é a segunda vitória dele e a segunda vitória no oval flat, né? Aquele shape flat, um oval que simula as curvas, simula mais uma pista mista e não um oval mesmo com inclinação. Inclinação muito leve, apenas de 5 graus, 3 ou 5 graus de inclinação, é mais ou menos isso daí, lá em Gateway e né, em New Hampshire também é. Então, provando aí que ele tá assim, a escola que ele tá fazendo lá no, nos regionais vem dando um efeito aí, né? E não só os regionais, como as corridas que ele vem fazendo também na Caena aí. Vem surtindo efeito para ele aí na Truck Series, no desenrolar da carreira dele aí. Mostrando que tá, além de rico, né? O moleque rico, claro, é filho da Haas lá, da Haas lá, faz parte da cúpula do Trovão lá, da Haas Automation, né? Inclusive a Haas Automation tem lá na empresa que eu trabalho, tem os tornos da Haas Automation, tá, pessoal? É de muita qualidade. É os únicos tornos que não quebra lá no meu, na minha empresa. É de onde eu faço parte. E o moleque tem dinheiro, tá? E o pessoal tá investindo nele aí. E a Junior Motorsports tá ali por trás do menino aí, injetando dinheiro. Então, quer dizer, dinheiro não falta, o menino tem talento, né? Sobre sobreviver na corrida aí, aproveitou o momento final da corrida aí. Tava no lugar certo, na hora certa, na treta errada, né? Que a treta não foi com ele, a treta foi com outros dois, que eu e o Leão vamos falar no desenrolar aqui desse bloco aqui. E foi o vencedor da corrida aí. Parabéns ao Cole Custer, sua segunda vitória em apenas 12 largadas na Truck Series. Então, os meus destaques, né? Vou passar meus destaques rapidinho. Spensengargel, sua melhor posição de chegada na Truck Series desde quando começou em 2013. Segundo lugar, largou 14º, chegou em segundo. O Johnny Sauter, que foi minha aposta, né? Ele chegou em terceiro colocado. E o Joe Hunter Nemechek, o Hunter tá caçando briga, né? Ele tá fazendo juros ao nome dele aí, Hunter. Então ele tá caçando briga aí, ele acabou colocando o Crafton pra fora. Vamos falar disso aí também mais tarde aí, né? É outro destaque aí. O menino foi valente mesmo ali, lutou e acabou terminando em quarto colocado aí. E para fechar meus destaques aqui, Leão, eu vou destacar também o Ben Kennedy no Truck 11. Faz um tempinho aí que o Ben Kennedy estava precisando, não mostrava um bom resultado aí. Claro que tem outros aí, né? O canadense Haley também conseguiu um bom resultado aí. Mas só para falar aqui, né? O Ben Kennedy faz o seu terceiro top 10 seguido. Meu amigo Hélio Lima, boa tarde, boa noite agora já, boa noite, né? Agora os seus destaques. Boa noite, amigos. Inclusive, né, a prova da Campeonato Truck Series não foi transmitida ao vivo pelo Fox Sports, estava programada, né? Eu acho que, de certa maneira, eles acabam até dando sorte, né, Léo? A programação, né? Porque atrasou aqui quase 3 horas, né? Estava Acabou programada dando para. sorte, né? Eles foram, em vez de Nove e passar as meia. corridas, eles estavam passando box e passando aquele monte de conversa naquele programa idiota que põe com um monte de gente falando de futebol, falando a mesma coisa. Você coloca na ESPN, você coloca no Band Esporte, você coloca no Sport TV, você coloca no Beleza, Fox Sports, é a beleza, mesma beleza, beleza. falação. Pelo amor de Sim, Deus. mas continuando aqui, eles até deram relativamente sorte, porque a prova vai terminar quase 2 da manhã. Ontem foi um dia até especial, né? 24 horas de Le Mans, né? Iniciado em corrida, eu acredito que 80% dos nossos ouvintes sejam desse naipe, né? Ocorreu a prova da Campeão Truck Series, segundo ano seguido, a categoria voltou em Gateway no ano passado, na vitória do Bubba Wallace, né? Uma coisa bastante interessante, mais uma vez, eu acho que é a quinta prova seguida que o Erik Jones domina, manda e desmanda na prova, Quinta prova, e verdade. acaba não vencendo. Durante a prova ali, você viu o Erik Jones dominando o Crafton ali por trás, liderando em alguns momentos que podia, né? Ele, na estratégia do combo, na, na, utilizando a estratégia dos pits, né? Ele chegou a tomar a liderança, e o terceiro. Piloto que briga pelo título, até vice-líder do campeonato antes da prova, o Tyler Reddick, era um piloto, digamos que coadjuvante da noite, né, Léo? Em um momento tinha um truck ali para combater os dois pilotos da Toyota, né? O Ele Crafton ficou. competindo pela Toro Sport, né? E a KBM ali com o Eric Jones, né, Léo? No finalzinho, Leão. No finalzinho, o Tyler Reddick ficou ali na rabeira ali, né? Sim, Quando o Léo. Jones foi partir pra cima do Crafton lá, ele ficou ali em terceiro ali, né? Foi um. Sim, Léo, mas é diferente dos dois, que os dois que durante a noite inteira sumiram na frente, o Rich que teve que brigar ali no meio do pelotão, ali de sexto, sétimo, oitavo lugar, trocando tinta ali, até em uma relargada ocorreu, eu não sei, não tenho informação, mas eu acho que ele poderia estar com algum problema na questão da troca de marcha, né? Porque não sei se você lembra, no meio da prova ele teve uma relargada que ele também ficou, não sei se você lembra disso, Léo. Lá pela volta 60, 50, não lembro direito. Mas enfim, ele cresceu durante a parte final da prova ali, como você citou agora, chegou a estar ali em terceiro. Ocorreu o problema com o Jones, quando ele estava enlouquecido atrás do Matt Crafton, né? Aí depois todo mundo até brincando, zoando, né? Falando que estava dando tudo certo pro Crafton, porque o Jones tinha velocidade ali para passar o Matt, né? Acabou que na relargada o Tyler Reddick chegou a passar o Crafton, né? Ali na segunda, terceira volta após a antepenúltima relargada, né? E ocorreu que o John Hunter Nemechek, que para quem não lembra, no ano passado foi em Gateway, onde ele apareceu para o mundo da NASCAR, né? Fez uma corrida sensacional, só que acabou indo no muro, mas encantou todo mundo que assistiu aquele dia. Você viu o Crafton indo para o muro? E a corrida praticamente caindo no colo do Tyler Reddick, né? Se o Reddick hoje, depois do final de ontem, tem apenas 12 pontos de desvantagem, caso ele tivesse aproveitado a posição de pista, terminado de segundo ou até vencido a prova, ele estaria o quê? A 3, 4 pontos do Crafton na briga pelo campeonato, mas não. Ele teve um problema na última relargada, né? Acabou sendo superado pelo Cole Custer. Até pelo Spencer Gallagher, né? Ele ficou para trás, acho que foi até o Johnny Sauter, né, Léo? Que na última relargada evitou o contato ali e acabou terminando em oitavo, né? Eu acho que para ter uma situação bastante parecida com a do Chase Elliott. Não tinha truque para bater os seus adversários, só que pelas condições da prova, acabou tendo praticamente a vitória caindo no colo, né? Se bem que eu acho que a condição do Chase Elliott era mais favorável, né? Você não tinha uma relargada, ele estava a 8, 9 voltas para final da prova, quando ocorreu o contato com o Logano e com o Harvick da Xfinity Series ontem. Já o Reed deu uma outra relargada com outros pilotos com pneus mais novos que ele, né? Para brigar pela vitória. Mas acabou ocorrendo que ele falhou nessa última relargada e acabou caindo mais para trás ali. Conseguiu terminar em oitavo ainda. Diferença de 12 pontos. Mas eu acho que foi uma oportunidade perdida para o Rittich, né? Erros que, como eu citei em outro programa, são totalmente normais para um piloto jovem, né? Mas eu acho que são pontos que lá na frente vão fazer muita falta. Mas enfim, retornando aos dois, né? Eric Jones mais uma vez liderando, liderando, liderando e acaba perdendo a prova. Você viu na hora que ele teve o contato com o Ryan Ellis ali, eu acho que forçou demais em cima do retardatário, acabou tendo o contato ali, depois o problema na bateria, né, Léo? Eu acredito que o psicológico já tá sendo um fator pro nosso amigo Eric Jones, né? Isso aí é um outro assunto, outra coisa a gente conversar depois, né? Mas o Matt Crafton, né? Tudo parecia a favor, parecia que ele iria aumentar sua diferença pro vice-líder para mais de 30 pontos e acabou correndo o choque com o John Hunter, né, Meshack? Foi uma situação muito engraçada, né, Léo? Porque o imponderável, mais uma vez, aparecendo na NASCAR, né? Ainda mais a campeã Truck Series, como eu já falei em outros programas, uma categoria onde imponderável acontece, né, Léo? Os pilotos estão totalmente expostos a esses problemas, né? Meu amigo Lima, vamos dar forma ao nosso. Sei lá que forma. Vamos dar forma aqui à nossa corrida aqui, né? Vamos dar forma aqui, Elião. Vamos lá. Deixa eu passar os números aqui, Elião, e passar aqui os 15 primeiros aqui, que a gente já entra nesse assunto aí, né? O coisa teve duração 2 horas e 3 minutos, né? Houve um atraso de. Por 3 horas, foi sei lá que hora, mais ou menos 3 horas que foi um atraso, né? A corrida, o grid foi formado em cima dos pontos e não através do e não Leonardo, oi. começou o primeiro round do Qualify, eu acho que com 5 ou 6 minutos começou a chover, aí foi cancelada a atividade. O Colby Forrester chegou a bater até, eu não sei se foi também por causa de algum pingo de chuva, mas teve essa situação. Chegou a ser realizado o Qualify, só que não foi completado, aí pelas regras da NASCAR acabou sendo cancelado. Muita gente até imaginava que nem corrida a gente ia ter, a corrida seria no domingo, né? Mas acabou rolando ontem mesmo. Foi cancelada o Qualify no meio do caminho, né? Então, o Qualify na teoria não aconteceu. Aconteceu, mas não aconteceu, né? Porque foi informado o grid foi formado pelos pontos dos pilotos de carro, tá? Não, perdão, foi formado pelos tempos do practice lá, e não pelos Primeiro treino, né, Léo? do primeiro e único, né, que teve som. E não pelo Antigamente, né, Léo, até o ano passado, retrasado, era pelos pontos, né? Mesmo se a gente tivesse dois ou três treinos realizados, né? Aí teve essa ano mudança na regra. retrasado era, né, em Sim. 2012, 2013 já mudou. 2012 até 2012, depois de 2012, 2013 já mudou já. Que foi uma das decisões mais acertadas da NASCAR para mim foi essa mudança aí. Mas, Então, Léo, só uma coisa. Mesmo para os Google Homers, para o pessoal que tenta se classificar, isso vale? não, aí os Google Home vaza, eles acelera mesmo, tem jeito. Perfeito. Porque aí já entra um outro coeficiente lá. A NASCAR é cheia dessas coisas para dificultar a entender mesmo. Então, olha, aí o grid foi formado pelos treinos do único treino livre que teve, o único practice que teve, né, lá em Gateway. E então tivemos aí quem largou a primeira fila foi formada por Jones e Custer, né? Eles fizeram a primeira fila ali. Tivemos 6 bandeiras amarelas, Léo. E tivemos também 9 trocas de liderança. Quem mais liderou foi o Erik Jones, com 84 voltas lideradas. E depois o Matt Crafton, com 49 voltas lideradas. O Cole Custer liderou 19 voltas e foi o vencedor aí, né? É só passar aqui os 10, os 15 primeiro, tá? Os que o resto tem necessidade não, porque aí já tem muita gente foi para trás aí. O Custer venceu a segunda vitória na carreira dele. Gallagher, Sauter, Nemechek e Hurley, né? Foi o top 5. Peters, Kennedy, parabéns ao Peters, tá? Até que enfim, os bons resultados vêm acontecendo aí. Peters, Kennedy, Tyler Reddick, Herrick e Terwolff foi o décimo, ou fechando o top 10 aí. John Staley, que para mim foi mal, devido ao salseiro todo aí, poderia ter terminado até no top 5, Só né? não bateu, né, Léo? Mas não bateu, Importante. terminou super bem. Pelo menos foi sinal de que não tinha um bom truque, né? Mas ele, eu acho que se ele tivesse feito um pouquinho melhor, a gente teria terminado melhor ainda essa corrida aí. Sobre o Stall, uma pequena curiosidade, não sei se você acompanhou durante o dele, né, o rain dele, lá, a chuva lá no, na programação da Fox Sports americana. Passou o Derek Cook. Para quem não lembra, Derek Cook é um veterano da época da Truck Series, nos anos 2000 ali, né, Léo? É, e o Derek Cook, ele trabalha atualmente com o John Staley, né? É tipo um coach dele, né? Acho que, não sei se ele é o spotter, mas ele ajuda o John Staley na sua evolução, cara. Eu achei bastante interessante, mostrando que muitos dos veteranos da NASCAR, tipo, quando eles param de competir, não significa que eles saíram do esporte, eles continuam ali no por trás ali. A posição do coach, o pessoal deve saber, né? Tipo a do técnico ali, o cara que fica ali ajudando os pilotos a se desenvolver, né? Eu achei bastante interessante, mostrando também que tem todo o trabalho por trás dessa evolução do John Staley, né? Não é uma coisa do nada, né? A família dele tem bastante dinheiro, com certeza não só o Derek Cook como outros veteranos podem estar ali por trás ajudando ele nessa evolução, né? Leonardo? Verdade, Leão. Eu não vi essa parte não, porque eu, na hora do Daily ali eu acabei me dispersando um pouco aí, mas essa parte eu não vi não, eu vi só algumas partes aí. Olha, então terminando aqui o top 15 aqui, né? O John Staley, o 11º, Brandon Jones, o 12º, Wayne Black Jr., o 13º, Kvyat, o 14º e Tyler Wong, o 15º. Esses foram os 15 primeiros aí da corrida lá da Driving for Lineman 200, né, lá em Gateway. Bom, vamos às bandeiras amarelas, né? A primeira bandeira amarela foi um entrever aí entre o Mason Mingle, esse aí gosta, né? O Mason Mingle e o Justin Bolton acabaram se acidentando na curva 1. Depois tivemos na volta 81 detritos na pista na curva 4. Depois na volta 93 tivemos o Truque 51 e o Kyle Busch também chorou assistindo essa corrida aí. O truque 51 do Matt Tippett contra o truque 13 acabaram se enroscando os dois truques aí, né? O truque do. Deixa eu achar aqui quem tava no truque 13, que eu não lembro. Quem tava, velhão? O Cameron Haley, o canadense Ah, é o lá que eu Cameron, sempre ele cito mesmo. lá, que Lembrei. ele briga pelo rookie do ano com o Daniel Henrique. E o Eric Jones, coitados. O, Não, depois tivemos o. Eric Jones não está elegível lá. Porque ele já tinha, eu acho que, eu não sei se ele tinha Ah, passado sim. 6 ou 7 largadas, mas ele saía fora do Ué, tá para ser elegível elegível. sim. Ele aparece no, no, no, nos, nos campeonatos, hein? Aparece, porque a informação que eu tinha é que ele não competia pelo Rookie of Ou eu the tô Year. ficando muito louco? Beleza, depois a gente checa isso aí lá, mas a informação que Depois eu tinha é eu vou que. checar essa informação aí. Se eu não me engano, ele é o líder ainda. Tá dando um couro no. Não, Léo, porque, tipo, eu lembro que até no início do ano, quando apareceu lá, até para mim também, com o Erik Jones, ele estava competindo pelo Rookie of the Year, só que não. Quem tá com a BM que tá competindo seria o Matt Tiff, né? Que ele compete também pela Venturini, né, em algumas provas, né? Mas seguimos. Se você olhar no Eric Jones lá no campeonato lá, você vai ver que tem uma cerquinha lá, igual a cerquinha da hashtag lá, tá no nome dele. Ele é. Pra mim ele é elegível sim, né? Tanto é que quando eu vi a classificação, ele é o líder. Ele tá dando um couro em todo mundo. Bom, vamos lá, Leão. Chegar no momento chave aqui da corrida aqui. Depois tivemos o 45, o truque 45 foi parado no meio da pista do Tommy Reagan. acabou ficando parado no meio da pista. E aí sim, depois, né, de algumas voltas aí, tivemos a primeira treta, né? O nosso amigo Matt Crafton lá, tava lá bonitinho lá na frente, lá, né? Tranquilo, bonito, macio lá na frente, né? Liderando a corrida, parecia que tudo ia ser tudo sorridente, lindo e maravilhoso para ele, né? Até que o Eric Jones começou a ultrapassar todo mundo. Ele deixou o Tyler Reddick para trás e começou a avançar, foi avançando, deixou o Spencer Gardner para trás e foi embora o Eric Jones, avançando. E começou a cair a diferença que estava quase 3 segundos e meio, começou a cair, caiu, chegou a cair para 1 segundo, né? Isso faltando aí 15, cerca de 20 voltas para o final. Aí foi o nosso amigo Eric Jones se envolveu com um acidente besta, um acidente bobo com o Ryan Ellis. Acabou tocando aí, ele não tinha necessidade de ser andar tão agressivo na curva assim, né? Com o retardatário do lado, que era o Edix, né? Eu acho que não tinha necessidade para isso, né? Aí então, o nosso amigo Eric Jones acabou rodando na pista. Ele rodou, deu uma relada no muro interno do Front Street, mas isso aí até que não foi nada, né? Simplesmente era só continuar. Dar a volta, entrar no pit, trocar o pneu e continuar a volta do líder. É a única penalidade que ele ia ter, ia se relargar no fim do pelotão, né? Que isso é de praxe, essa penalidade de praxe. Ele só ia largar no pelotão, mas ia relargar na volta do líder, com algumas voltas para ele fazer aquelas loucuras e tentar garimpar o máximo de posição possível, pensando em campeonato. Mas o destino, né, preparou para ele que o pneu furado iria estragar a bateria dele e iria acabar com a corrida dele. Então foi isso que aconteceu. O pneu furado, quando ele fica dando aquela chicotada lá, quando ele deschapa o pneu, né? Aquela chicotada foi batendo e estragou completamente ele a área de bateria do carro, do truque número 4, deixando o truque número 4 sem sair do lugar. Aí precisou ter um auxílio do caminhão. E foi onde que o Eric Jones aí realmente abriu mão aí, ficou 15 voltas atrás. Né, ele praticamente não fez, não participou das últimas voltas aí, ficou 15 voltas atrás aí do líder, da volta do líder aí, né? Terminou. Aí tivemos a relargada, né, Leão? Leão, do Eric Jones, você tem algo a comentar? Então, Leonardo, assim, cara, eu acho que ele está fazendo, como você tem no último programa, o que se esperava dele, né? Dominar as provas, né? Ele tem velocidade. Só que na NASCAR a gente sabe como é que é, né, cara? Então, o grande exemplo do Martin Truex aí, que era dominava as provas de Speed Cup, não conseguia vencer. E na Truck Series acho que está acontecendo a coisa semelhante com o Jones, né? Não tem como você colocar o talento dele em dúvida, né? Falar que ele não é tudo isso, que isso e aquilo, como eu já vi alguns amigos nossos falando isso, né? Mas eu acho que o que estava acontecendo com ele é uma coisa natural e normal, né? Porque até eu lembro da transmissão da Fox hoje lá, o Sérgio lá falando o Chase Elliott, né? Falando que é um piloto que apareceu muito cedo, né? Muito. Começou a correr, já foi campeão da Xfinity Series. E no caso do Jones, eu acho que é uma situação até mais complicada, porque como ele competiu em 2013, já venceu corrida, né? E ano passado ele vencia corridas dominando. Eu acho que ele entrou no ano com a expectativa dele ser dominante e vencer. Então, o desempenho que o Kyle Busch tinha quando entrava nesse carro. Ele está tendo esse desempenho. Só que, como você tem antes, não é fácil vencer na NASCAR, né? E se viu claramente ele no rádio, quando bateu com o Elis, ele xingando lá, bravo, velho, significa que mentalmente ele tá com déficit, né? Tá muito nervoso, tá sentindo a pressão, né? É diferente de você entrar no campeonato sem essa expectativa. Ele tem pressão por trás. Ele tem para um resultado que ele não seja campeão e que não vença corridas é fracasso para ele. Eu acho que é até bastante interessante isso, né, Léo? Porque aí você vê ele competindo no Xfinity ali de outra maneira, né? Você esperando ele chegar no top 10, né? Tipo, ele não tá tendo tempo que um piloto jovem tem que ter, sabe? E eu acho que a gente não tem que ser imediatista, sabe? Não é porque ele não está conseguindo vencer as provas que ele não serve, ou que ele não é tudo isso. Ele é um grande piloto. Não é fácil você chegar na categoria e ter o desempenho que ele está tendo. A gente tem que ter bastante calma com ele. E é bom lembrar, né, Léo, que ele não está tendo um adversário muito difícil, que é o Bett Crafton, né? Que se não fosse o John Hunter, ontem já poderia estar com 30 pontos de vantagem sobre o vice-líder. E é isso, Léo. Isso mesmo, Elião. É, também não é assim, talvez porque ele está sofrendo essa pressão toda aí, que são. Chegou na quinta corrida aí que ele tenta vencer e não consegue, que também é o fim do mundo para ele, né? É apenas um piloto jovem, com muito talento, né? Também não tem obrigação de ganhar todas as corridas aí, e sabendo que alguns problemas não foi culpa dele. Por exemplo, estratégia, apesar de tudo, não é culpa dele. É, aquela vitória do Casey Kane lá, nós sabemos que o Casey Kane é um Cup Driver já formado, já é um puta conhecedor de Charlotte, né? Então nós sabemos que Talvez o aquela. melhor, talvez um dos três melhores pilotos em Charlotte atualmente, né? É, pra mim o cara é dominador mesmo, sabe? O cara, o Casey Kane lá, sabe o caminho das pedras lá em Charlotte, né? É, no Kansas. Ele teve um problema de combustível. Outro erro de estratégia. No Texas, problemas de elétricos também. Problema acontece, elétrico? Acontece. Pô, mas a equipe deixar. Over, Léo. Over, estratégia dos dois pneus, né? É uma prova que se tivesse que o Rich que tinha colocado quatro pneus, né? Que também foi estratégia em Dover, né, Léo? É, Dover também. Vamos entrar Dover aí também, né? Dover também foi o problema também. Ele arriscou com. O engraçado que foi que na Truck Series na sexta-feira ele arriscou dois pneus, né, e não deu certo. Aí na quarta ele arriscou com quatro pneus. Então assim, ele não quis arriscar e foi com quatro pneus. Então assim, estamos vendo um Erik Jones que está passando por momentos aí que alguma coisa é culpa dele e outras nem tantas. No Texas, uma sacanagem, uma equipe não tem uma bateria, né? Já que sabemos que isso pode acontecer e a bateria se troca para um piloto, e no máximo que ele vai perder vai ser uma volta. Ele perde, e uma volta a gente sabe que na NASCAR hoje em dia, que hoje em dia a gente sabe que na NASCAR uma volta não é nada, né? É uma volta, uma próxima bandeira amarela, você faz o Everall e você está dentro da corrida de novo. Então, assim, agora tivemos esse problema no Gateway. Foi um problema causado por ele. Aí sim, vamos colocar um parcela de culpa nele aí. Né? Foi um erro para mim dele bobo, né? Poderia ter sido evitado esse erro aí. Talvez perderia-se um pouco de tempo, mas estaria com condições de lutar pela vitória contra o Crafton, né? E acabou tendo essa infelicidade toda aí, que além não só de rodar, que também ele perderia apenas só uma volta, né? Mas ele acabou rodando e que acabou tendo esse problema de bateria aí, que acabou destruindo a corrida dele também. Né? Isso acontece, né, Léo? É coisa de corrida mesmo, isso acontece. Espero que continue, ele continue com o mesmo ânimo aí, bola para frente. Imagina se ele tivesse ganhado todas essas corridas aí, hoje a gente estaria dando outro discurso. Porque talento para ganhar ele tem, condições de ganhar ele tem, truque para ganhar ele tem. Só falta um pouquinho aí o azar, né, saindo de lado aí, deixar a sorte aparecer. Leonardo, e uma coisa muito importante, você falou perfeito, e esse lance de imediatismo na NASCAR a gente toma muito cuidado. É só lembrar lá do início de abril, né? Final de março, início de abril, né? Após Fontana, né? Onde ele venceu pela Xfinity, né? Aí na outra semana ele já foi chamado para correr na Speed Cup, né? Substituindo o próprio Denny Hamlin, né? Aí ali muita gente já falava, não, já vi até gente falando, não. A Joe Gibbs vai ter que arrumar um carro para Erik Jones correr na Sprint Cup. Olha esse imediatismo que as pessoas acabam caindo, né, Léo? Isso é muito perigoso. Tudo bem, a gente entende que nessa época que a gente vive, as coisas são mais volúveis, né? Está numa modernidade líquida, né? Citando o Bauman, né, que é um sociólogo lá. Mas, enfim, tem que tomar muito cuidado para não acelerar as coisas mais do que a velocidade natural da vida pede, né, Léo? Porque o Jones, eu vejo ele do ano que vem correndo na Xfinity Series, né? Não na Speed Cup. E cada um tem um perfil. Quando o Larson subiu, ele era um perfil, era um cara de 21, 22 anos. O Austin Dillon, quanto tempo que ele não demorou para competir na Sprint Cup, né, Léo? Cada um tem uma velocidade de aparecer. Tem que ter muita calma e tomar muito cuidado, porque nem ontem, quando o Eric Jones teve um problema, o campeonato é do Crafton, vai abrir 30 pontos. Na relargada, o John Hunter foi lá e deu uma borrada nele. E se o Eric Tyree Reed, que não tivesse aquele problema na relargada, talvez hoje a gente estaria vendo o campeonato com diferença de 5 pontos pro líder pro segundo colocado, né, Léo? Tem que tomar muito cuidado, ter muita calma. Que esses são os dois próximos assuntos, né, Leão? É. O Crafton e o Reed. Só para completar do Jones, né, Leão? Eu creio que esse negócio de imediatismo que você falou, né? Não que, vamos forçar nada. Por exemplo, o Joe Logano, né? O Joe Logano fizeram com tanto o Aue, com ele já empurraram. Acho que o Joe Logano é o que mais todo mundo conhece aí. Era todo o Aue com ele aí, jogaram lá pra cima lá. Até o pai do Joe Logano falou: não quero que meu filho. Eu não queria que meu filho estivesse fazendo esse caminho, que é tá iniciando na Sprint Cup, quando ele começou naquele 96 lá, com o patrocínio da DHLP, fazendo as primeiras corridas aí dele aí na Sprint Cup. O pai dele falou que não queria que esse fosse o caminho pro filho dele, queria que o filho dele fizesse etapa por etapa, né? Vim subindo as categorias. Mas o Jorogano foi jogado lá para cima e não vamos fazer isso com o Eric Jones, né? Porque o Eric Jones ainda é um piloto rápido, é um piloto muito bom, né? Temos diamantes que precisam ser lapidados. O Eric Jones é um diamante já lapidado, um diamante pronto, mas ainda ele precisa melhorar um pouco aí para agregar valor aí, né? O Eric Jones. E, por exemplo, temos um bom piloto que precisa ainda melhorar e vem fazendo essa melhora aí a cada corrida aí. Vemos evolução no trabalho dele. Esse é o Dale Earnhardt Jr., né? Um piloto que vem evoluindo, vem aprendendo e Tem um cada perfil vez diferente, mais né, Léo? é Tem um um perfil perfil diferente diferente. e vem mostrando essa evolução na pista. Tanto é que está melhorando a cada final de semana os seus resultados. Temos Eric Jones, que é um piloto já pronto, mas ainda não tem a malícia, não já passou por todos os momentos. Ele não sabe realmente como um detalhe ou outro, como definir para transformar aquelas dificuldades durante a corrida ali em outras coisas, né? E eu creio que nessas últimas corridas aí, toda essa atrapalhada com o Eric Jones aí, acaba sendo eu creio que 75% da equipe, né, que já é uma equipe experiente, e não auxiliar ele da forma correta. Porque, por exemplo, no Texas a bateria, não tem uma bateria ali no pit wall ali, né, pronta ali já de reserva ali, né? Teve que pegar uma bateria, teve que sair correndo para ir lá nas garagens pegar uma bateria, trazer pro truque, né? Então eu acho que isso aí já não é meio que inaceitável aí para uma equipe grande como a KBM aí, que é uma equipe já vivida, um pouco mais vivida. Se é uma equipe pequena Leonardo, da eu tenho. vida, né, até é outra história, mas é uma equipe grande. Erros de estratégia também com ele aí, fazendo jogadas erradas. Claro que estratégias precisam ser arriscadas, precisam ser jogadas, né? Mas infelizmente não deu certo pro piloto aí. Espero o Eric Jones continue com a mesma força, a mesma vontade nas próximas corridas. Leão. Então, Léo, só mas sem alongar muito, né? Já alongamos? Já alongamos, né? Já alongou mesmo, mas enfim. Pelo menos 3 pontos. O primeiro, a KBM, depois, o Kyle Busch tinha só 4, diferente do ano passado, né? Que o Kyle Busch estava em pelo menos 10, 12 provas, ele estava sempre na pista, né? Depois da lesão dele, do nascimento do filho dele lá, eu garanto que ele não deve estar mais tão em cima do time, né? E outra coisa, fundamental é que a KBM é um time de garotos, de moleque. Se você for ver quem tá no grid ali, o Matt Tiff, o próprio Dani Soares, o Justin Boston, é molecada, não tem ninguém mais antigo. E outro ponto, né, Léo? Quando o time foi criado ali, quem que. Não, o time já tava, mas quem que o Kyle Busch tinha puxado ali para cuidar da equipe lá? O Rick Hayne, né? Que para quem não sabe, ele foi chefe de mecânicos do Ron Hornaday Jr., né? Sempre do Rick Hayne, né? Lembra, esse Trabalhou na cara aí equipe é o até o melhor início do ano clown shift passado. que eu já vi na Então, história da Truck Series. O cara é um mago daí. mesmo. Aí tinha o Mike Bean também, que era outro cara que trabalhava ali com o time. Esses caras saíram da equipe. Até o tiozinho aí do Ron Hornady que eu citei agora, o Rick O Hayne. Rick Hayne. Então, ele quase meteu o Kyle Busch do pau lá porque não pagou o que tinha prometido, mas enfim. O pessoal da equipe é novo, né? É novo. O Eric Phillips, né? Que trabalhava com o Kyle Busch no ano passado, né? Ele subiu para Xfinity, né? Tá trabalhando, não sei se no, no na Operação 20 ou na 54, mas enfim. O pessoal da engenharia, o pessoal por trás ali é novo, é um time novo, né, cara? Esses erros vão acontecer. E outra coisa fundamental do Logano. É que na época do Logano, você, o Pedro não tá aqui, né? Mas vocês sabem melhor do que eu que. Quem que apareceu na época do Logano ali, 2007, 2008, 2009? Quem que apareceu? Só o Logano, talvez um Trevor Bayne um pouquinho depois, Não, mas. foi o Logano mesmo. Só o Logano. E hoje, quem que a gente tem? Tem Ryan Blaney, tem o Bubba Wallace, Vixe, tem um monte de gente. tem o Larson, tem uns 20 caras aí. Ó, Praticamente tem. Ó. deve ter uns. Deve ter uns 15 pilotos de um nível legal, mas só o Alex Bowman, por exemplo. Vamos Mas contar por enfim. cima aí, Léo. Ó, vamos contar por cima aí, ó. Que já tá lá já. Tem o Alex Bowman que já tá lá na Sprint Cup. Então, podemos contar também o Justin Allgaier também, que é um bom piloto também, já tá lá já. O Auger vai ser. Mas enfim, lá, o Auger é da geração do Krieger. Mas só resumindo a ópera aqui, para não alongar muito, que apareceu como fenômeno, como desse nível assim, foi só o Logano, né? E o perfil da Xfinity Series era outro, né? As equipes não queriam colocar um piloto para competir em tempo integral pelo título, assim, né? Tanto que a Joe Gibbs tinha pilotos que corriam 27, 28 provas por ano, né? O Logano também nem chegou, nunca correu uma temporada completa da Xfinity para tentar ser campeão, né? Só part-time. Hoje, a cabeça das equipes é diferente. Você coloca o piloto ali para se desenvolver para brigar pelo título. E o Logano não teve esses 2, 3 anos que o Chase Elliott está tendo, esse tempo que o Austin Dillon teve, né, Léo? Ele correu 2 anos, né? Foi campeão no segundo, tudo bem, sem vencer corridas, né? Mas ele teve a experiência de você competir pelo campeonato. O Logano, ele foi colocado numa situação extrema. E muito importante, ele foi colocado contra duas grandes gerações, aquele pessoal ali do final dos anos 90, ali, início dos anos 2000, Matt Kenseth, né? O Greg Biffle, né? Que o Tony Stewart, aí já pegou aquela geração do Carl Edwards, do Kyle Busch, do Denny Hamlin, né? Ele tinha o Denny Hamlin e o Kyle Busch, dois pilotos já consolidados, e ele molecote chegando ali, sem essa experiência de brigar por um título, de ser o líder da equipe, que o Eric Jones está tendo hoje em dia. E esse ponto, o Jones, não tem nenhum outro piloto veterano, por exemplo, o Chase Elliott, quando chegou na Júnior, o que ele tinha ali do lado? Tinha o Kevin Harvick fazendo pelo menos metade de 15, 16 provas no 88, tinha o Reagan Smith ali no 7. O Chase, ele chegou na Xfinity sem a responsabilidade de ganhar a corrida e de ser campeão. Ali ele estava ali para fazer um bonito aqui e outro ali, beleza, né? O Larson, quando chegou na Turner, por mais que seja um time, digamos, de segundo escalão da Xfinity, você tinha o Justin Allgaier com o seu já 4 anos em tempo integral da categoria, tinha o Nelsinho ali também que vinha do Truck Series com um know-how, tinha alguém, um ou outro que aparecia no quarto carro, às vezes o Ryan Newman, um veterano assim. A situação do Jones é dele liderar a equipe, sem ninguém mais experiente ao lado. É isso aí, Léo. Os 4 pontos que eu coloquei, falei que era 3, né? Mas enfim. Não, o assunto sobre o Eric Jones foi mais do que inflamado aí, né, Leão? Tá, já foi passado já. Então vamos continuar agora a corrida. Eric Jones ficou lá 15 voltas, parou o truque lá, ficou dentro lá e a corrida continuou, né? Aí relargou lá o nosso amigo Matt Crafton lá, relargou na frente lá. E até que na relargada ele relargou super mal. E o Tyler Reddick, né, acabou empurrando o Cole Custer, né, no draft lá, foi jogado para cima. Perdão. Foi o contrário, né, Leão? O Custer empurrou o Tyler Reddick, né? É isso mesmo. Lembrei. O Cole Custer empurrou o Tyler Reddick, né? E o Matt Crafton acabou ficando sozinho. Até que chegou na curva 3, o John Hunter Nemechek tocou no Matt Crafton e mandou o Matt Crafton pro muro aí. Né, acabando com a corrida do Matt Crafton, que até o momento seria as mil maravilhas, né, as mil maravilhas. Com isso daí, o Crafton foi para o muro, né, também foi fim de corrida para ele também, não teve como voltar, retorceu todo o truque dele, o lado direito inteiro do truque ficou todo avariado aí, não teve como vão retornar aí, e largaram, né, lado a lado, na relargada aí na volta número 151, relargaram, perdão, na volta 156, relargaram o Custer e o Tyler Reddick lado a lado. Quando nessa relargada o Tyler Reddick simplesmente não relargou e o Cole Custer foi embora, né? O Tyler Reddick aí caiu para fora do top 10, acho que foi 12º, ele caiu 13º. E ainda depois ele recuperou algumas posições, o Tyler Reddick aí em 8º lugar. Eu li, né, que o Tyler Reddick teve problema no câmbio, né? Ele não conseguiu engatar a segunda marcha. Foi um problema de câmbio Aquele aí. ponto, né, Léo, que eu falei na volta 50, 60, teve uma relargada que foi bem parecida. O Rich estava em terceiro ou quarto, não lembro. Aí ele ficou bem para trás. Ele estava largando pela linha externa, eu acho. Não sei se você vai lembrar dessa parte, mas ele já devia estar com esse problema que custou caro, velho. Custou caro. Custou muito caro. Ele não conseguiu relargar. Se ele tivesse conseguido relargar muito normal, né? Tivesse dado tudo normal para ele, com certeza ele teria vencido essa corrida aí. Ninguém ia pegar ele. Mas o destino não quis assim. Tyler Reddick ficou para trás. Cole Custer foi embora. Aí ficou ali a galera ali do Oba-Oba ali. Gallagher terminou em segundo. Salto, Jimmy Check, o Haley. E por aí foi, pessoal. Bom. Elião, comentários aí sobre o Tyler Reddick aí, sobre a ritmo relargada, Crafton no muro. Então, Leonardo, sobre o Crafton já falei, né? Eu acho que muita gente já estava dando como favas contadas, eu inclusive, né? Porque ele ia abrir uns 30, 35 pontos, porque nesse momento não, o Reed estava em terceiro, quarto. Mas ele ia ampliar um pouco a vantagem, né? Aconteceu um incidente lá com o Hunter, para mim, de corrida, né? O moleque ali também querendo mostrar agressividade, né? Querendo vencer depois da prova do ano passado, onde ele apareceu muito bem. Sobre o Rittich, né? Aquele ponto que eu falei, né? Ele tá fazendo mais do que eu esperava, né? Assim como o Jones é um piloto muito novo, né? Erros vão acontecer. E eu acho que ele perdeu uma chance fundamental de se aproximar do Crafton e ser fator pelo título, né? Eu acho que ainda tá na mão do Matt Crafton, né? Mas ele tem que continuar com esse trabalho, porque se ele bobear, se o Jones começar a ganhar a corrida, ou se o Rich me surpreender e começar a ser um cara consistente, seguro, né? As coisas podem complicar para o piloto da Toresport, né? Mas para ele também, eu acho que tanto faz, já foi bicampeão da categoria, né? Enfim, é isso mesmo, Léo. Acho que a noite poderia ter sido melhor para o Tyler Rich, né? Bom, poderia ter sido, né, Léo? Mas infelizmente, né, teve problema aí, não conseguiu relargar de forma alguma. E deu no que deu aí o Tyler Reddick aí. Bom, com certeza seria um bom resultado para ele se ele tivesse vencido essa corrida aí. Mas trocando os miúdos aí, né? Crafton e o Eric Jones com problemas. Tyler Reddick ainda se conseguiu até que se sair bem aí, diminuir um pouco mais essa diferença aí. Se ele tivesse ganhado, ia ser bem diferente essa história aí. Elião, sobre a corrida, tem mais alguma coisa, Elião? Não, Léo, não. O único ponto que eu queria falar era no campeonato, porque na realidade, tudo bem que o Rittich, né, cortou pela metade essa diferença pro Crafton, né, mas para mim o grande vencedor da prova foi aquele rapaz do Truck 98 ali, que a gente já estava dando ele como morto no campeonato. Ele estava 48 pontos atrás, 40 pontos atrás, eu acho, antes da prova, né, agora tá 30, o seu Johnny Sauder, né, 30 pontos atrás do Crafton. Eu acho que a esperança começa a aparecer por ali, né? Ele passou o Eric Jones, né? Vai ser bem interessante o Iowa, né? Vamos lá para o campeonato, Léo. Vai ser interessante mesmo, velhão. Eu teoricamente aí quero ver o Johnny Sauter aí de igual para igual nesse final de campeonato aí, porque o Sauter também tá precisando, coitado. Faz tempo que o Sauter vem aí, faz 2 anos que o Sauter vinha sempre muito bem no começo do ano, muito bem mesmo. Aí chegava no meio do ano, tinha só quebrava, quebrava. Teve uma corrida, coitado, que ele tava. Foi logo a primeira corrida que ele. Acho que ele tinha vencido, tinha feito top 5. Na outra corrida ele já quebrou o motor. No comecinho, nas 5 voltas, ele já tinha quebrado o motor. E daí começou a decadência aí do Johnny Sauter. Então, assim, foi em 2013 que aconteceu isso daí. Então, eu quero ver o Johnny Sauter de igual para igual, que eu sei que o Johnny Sauter ele tem um talento, sim. O Johnny Sauter vai lutar, ele é guerreiro aí. Eu torço particularmente pro Johnny Sauter para dar tudo certo para ele aí. Então, olhão, vamos aqui ao campeonato então, né, para ver os quem mais se ferrou e quem mais se deu bem no campeonato aí. Né, vamos lá. O Crafton continua na liderança mesmo com o problema, com 329 pontos, e o Tyler Reed, que agora está apenas 12 pontos atrás do Crafton. O Johnny Sauter vem 30 pontos atrás do seu companheiro de equipe, o Crafton, né? E o Jones vem 33 pontos. Aí temos uma avenida inteira aí, uma avenida completa aí de cabo a rabo aí, né? Em quinto, o John Stallo com 69 pontos. Depois o Rainey, o canadense, da Thor também, tem 75 pontos atrás do seu companheiro de equipe, o Crafton. O Gallagher, né? O Gallagher sobe uma posição e pula de oitavo para sétimo. Ele tem 70, ele está com 251 pontos, 78 pontos atrás do Crafton. O Henrique cai uma posição, fica 83 pontos atrás do Crafton. O Peter já encosta ali nele ali com 84 pontos. O Kennedy, 91. Aí depois temos o Wyatt Black Jr., Joyce Boston, Tony Wong, o Corbin Ferguson e a Jennifer Jo Cobb em 15º lugar com apenas 175 pontos. Bom, olhão, depois desse final de semana em Gator aí, né? O Johnny Sauter tomou a posição do Eric Jones e o Gallagher tomou a posição do Rennick. E para falar também, né? O Justin Boston sai do top team. Não, se fosse acabar esse campeonato hoje, ele não iria pro banquete. E o Ben Kennedy e o Ryan Black Jr. avança uma posição cada um aí, pulando de ambos de 11º e 12º para 10º e 11º. E o Justin Boston cai de décimo lá para 12º direto. Elião, sua visão, seu olhar crítico e analítico aí sobre o campeonato da campeã de Truck Series. O que eu citei, né, Léo? A vantagem do Crafton deveria estar maior a esse momento, pelo que ele vem fazendo, né? Não sei como que o Reed, que tudo bem, ele venceu duas provas, né? Vem sendo bastante rápido, né? Mas eu não sei se ele vai ser fator pelo campeonato, porque ele é muito inconstante. Eu não sei, posso estar totalmente errado, vou estar fazendo uma besteira aqui, né? Mas, enfim. O Johnny Sauter agora avançando, né, passando o Eric Jones, né, vamos ver como que o Jones vai reagir no Iowa, né, pista onde ele tem uma vitória, né, ano passado, não tenho certeza, mas enfim, é isso, Léo. Eu só queria que você encerrasse esse bloco da Truck Series falando sobre o Spencer Gallagher, né, piloto que você sempre acreditou, né, desde a época da ARCA, né, Léo, seu Truck 23, né, eu queria que você falasse sobre ele para encerrar esse bloco da Campeonato Truck Series. Então, para encerrar, vamos falar do Spencer Gallagher. Spencer Gallagher começou, né, lá na Arca, lá fez algumas um 2011 muito forte aí, em 2011 participou de várias corridas aí da Arca, da KN, participou também do Showdown, né, do primeira corrida em janeiro lá do Showdown, do Toyota Showdown, né, só para reforçar aqui. E o Gallagher sempre, por ter uma equipe aí da família aí, né, ele foi melhorando aos poucos. Começou sempre muito mal, né? O primeiro ano dele foi o sétimo colocado na ARCA em 2012. Depois ele teve em 2015, perdão, 2013 ele teve e terminou em décimo colocado, né? Foi um pouco melhor aí, mas ele teve muita quebra, né, em 2013. E em 2014 veio a primeira vitória dele na ARCA aí, né, do Spencer Gallagher. Então, assim, tínhamos uma evolução técnica aí do Spencer Gallagher. Tipo, o Gallagher em 2000, ano passado, 2014, fez metade do ano e conseguiu ficar em 12º, né? Eu creio que talvez se ele tivesse feito todas as corridas, ele teria ido um pouco melhor aí. Com certeza, esse décimo, ele teria até sido, teria conseguido a sua melhor posição no campeonato da Arca aí. Lembrando que a Arca é um dos campeonatos mais difíceis para mim, tá? Mais difícil até que a Sprint Cup. Lembrando, né, que a ARCA, ela tem um ponto interessante, né, que a ARCA, pelo tanto de provas, acho que até pela concorrência da KN, mas pelo fato de vários pilotos abaixo de 18 anos competirem, uma coisa que a Truck Series está sofrendo desde 2013, né, quando adotaram essa regra, não tem tantos pilotos competindo em tempo integral, né, acho que 18 ou 9, assim, em alguma condição, né, porque tem carros que variam de 3 ou 4 pilotos, né, Léo? Por isso que a gente vê alguns pilotos que não vão tão bem no campeonato lá. É É. tipo uma opção do você correr e pegar experiência, né? Que nem o Ross Kenseth, né? É. É, venceu a prova no último final de semana, só que ele divide o carro com o Vettiv, com o Dean Schrader. É até por questão econômica também, mas enfim, né? É isso aí. Isso tem bastante, viu, Leão? Tem bastante porque a ARCA, por ser um campeonato não com a mesma força que a NASCAR, acaba sendo um campeonato caro, né? Então não são todas as equipes aí conseguem manter os carros aí, né? Durante todo o ano aí. Temos muitos carros caseiros, viu, pessoal? Tem muito carro aí que o cara faz dinheiro, o cara trabalha meio de semana para ganhar dinheiro para correr com as corridas aí. Tem muito carro caseiro na arca aí. Tem carro aí que o cara banca realmente, banca a operação inteira aí E para até do interesse da alcançar equipe dos alguma pilotos, né, coisa. Léo? A Venturini, por exemplo, é uma das principais equipes, né? Tem o carro 15, 55 e 25. Normalmente eles têm um piloto de tempo integral e outros dois que competem part-time ali e serve mais ou menos como uma espécie de... como que eu vou citar aqui? Satélite. É um laboratório ali dos caras. O É piloto que um aparece bem, satélite, a Toyota quer testar, né? Quer ver se o cara um tem condições de garimpador de entrar no programa. informações. É isso. É, eu esqueci o nome do que eu ia utilizar, mas o Todd Gilliam, por exemplo, que filho do David Gilliam, que venceu há um mês atrás, né? Ele correu no carro 55. O carro 55 já passou por vários pilotos jovens também. É uma espécie de laboratório da equipe, né? Das montadoras, né? Dos programas, né? Tipo, vão lá, contratam. É o que a Turner era um tempo atrás, né, Léo? A Turner tinha um ou dois carros ali que servia só para alugar ou para testar piloto, né? Verdade, Léo. Aí depois então disso, né, o Spencer Gunn encontrou, né, ele conseguiu trazer aí a equipe dele, né, a GSM, né, trouxe ela a equipe aí para Truck Series, né, onde que eles conseguiram aí já fazer algumas corridas aí, né, conseguiu o top 5 aí o Spencer Gallagher e já começa esse ano aí fazendo full time esse ano aí, fazer o primeiro ano dele full time aí. Que dentro dos limites, dos parâmetros aí, tá indo razoavelmente bem o Spencer Gallagher. É, ele precisa melhorar um pouco mais a milhagem dele em pista, né? Ele tem pouca milhagem em pista aí. Ele fez a arca aí bem pincelado. Bom, participou de quase o campeonato todo aí, só apenas 2012 fez o campeonato todo, tá? É, em 2013 ele fez 18 das 21, praticamente o campeonato todo, e o ano passado ele fez só 11 das 20 corridas aí. O Gallagher. Então, assim, o Gallagher tá precisando entrar no. Fazer a milhagem mesmo, né? Pra conseguir andar super bem aí. E vem sim mostrando uma certa evolução, o Spencer Gallagher. Ele tá mais confiante aí. E tem corridas que ele vem se destacando um pouco mais, o Gallagher aí. Então, olha, eu vejo que o Gallagher possa mostrar um bom resultado pra nós mais pra frente aí, né? A vitória eu acho que vai demorar um pouquinho para ele. É, quem sabe chega esse ano, mas eu acho que vitória para ele realmente só o ano que vem aí, porque essa melhora do desempenho dele aí vem acontecendo, Leão. É, Lembrando, então. né, Léo, o Truck 33, que corre em parceria com a RCR, né, com o Tadilon, né, é da equipe dele, né? É, a equipe é dele, isso é a equipe do pai dele. É, a equipe dele com parceria da RCR aí. É uma equipe aí caseira também. O negócio é realmente é caseiro aí do Spencer Gallagher aí. É tudo dinheiro familiar mesmo. Não corre com dinheiro de patrocinador. Corre com dinheiro de patrocinador, claro, né? Mas a estrutura da equipe mesmo é da Empresa da família do família, pai né? dele. Empresa da família, né? É, tudo da família aí. O dinheiro do pai dele que ele, o Spencer Gallagher, corre. Mas assim, eu vejo o Gallagher numa melhora, né? Não, nada que também vai já o cara começar a fazer top 5 direto aí, vai vencer aí, mas eu vejo ele em uma melhora aí, num momento crescente aí, né? Tá melhorando sim o Gallagher. Ele é mais alguma coisa sobre a Truck Series? Então, Léo, essa prova, só mais um ponto, né? É o seguinte, né? Eu acredito que as provas em short tracks, essas provas onde os pilotos com menos de 18 anos podem competir, vêm sendo as melhores da Truck Series. Ontem, grid cheio, né? Acho que 32 trucks ou 30, né? Mas enfim, É um nível muito elevado, reclama que precisa de uma mini meia você vê 10, 11, 12 trucks com condição. Ontem você tinha trucks de boas equipes andando 18º, 19º. Eu acho que a NASCAR tem que começar a olhar para fazer mais provas a truck nessas pistas que não recebem nem a Speed Cup e nem a Xfinity Series, né? Para mim foi um sucesso. Não estava totalmente lotado o autódromo de Gateway, né? A reta oposta ali tava, tinha bancadas vazias, mas a reta principal estava lotada, mesmo com a chuva. Eu acho que a NASCAR tem que começar a olhar para fazer provas nesse tipo de pista, né? Já que você libera essa molecada para correr, então vamos tentar trabalhar para fazer mais prova com eles, né? Correr algumas pistas que a KN corre, ou até em conjunto com a ARCA, até fica uma coisa legal para a Xfinity tentar fazer, né? Seria bastante interessante para a série, né? A gente começar a ter mais etapas, né? Já que de 2008 e 2009 para cá foram cortadas várias etapas, né? Como Indianapolis, né? O Indianapolis Raceway, né? Gateway tinha sido cortada, voltou, Memphis, né? Outras pistas aí, South Boston também, que faz muito tempo que não aparece. Acho que a NASCAR tem que começar a trabalhar para isso aí. Bom, Léo, então vamos encerrando o bloco aí, né? Da Truck Series. Chegando no final do bloco aí. Eu acho que foi um bloco bem interessante para vocês aí. Espero que tenham gostado desse bloco aí. Léo, mais alguma coisa agora? Só isso, Léo, só isso. Vamos esperar a Iowa, né? E vamos conversar sobre a X-Men Series, foi uma prova sensacional. Então, que vem a Iowa, né? A Iowa semana que vem, sexta-feira à noite. Que vem a Iowa, então, pra gente discutir sobre o que aconteceu lá semana que vem. Pessoal, daqui a pouco voltamos então para o bloco da Sprint Cup, não, Sprint Cup só depois, da Xfinity Series.